Flash Lab Educa, o minuto que educa. O mel da meia faz mel. O mel é feito pelas abelhas a partir do néctar que recolhem das flores, que é composto por açúcares produzidos pelas plantas. Em troca deste néctar, as abelhas levam o pólen de flor em flor. Esta é uma das formas através das quais as plantas se reproduzem. As abelhas levam o néctar que recolhem para a colmeia e é aí que transformam em mel. O mel é o néctar depois de fermentado e desidratado pelas abelhas. Elas utilizam enzimas para o fermentar e batem as asas em volta do néctar para remover toda a água por evaporação. Sem água, é possível preservar este alimento durante muito mais tempo. Se não removessem toda a água do mel, micro-organismos poderiam crescer neste meio cheio de alimento e estragar o mel. As abelhas precisam de armazenar bem esta fonte de alimento para não passarem fome durante os meses mais frios de inverno. Sabias que para produzir um quilo de mel, as abelhas precisam de visitar cerca de 5 milhões de flores? Uma única abelha pode realizar cerca de 40 voos por dia em busca de néctar entre as flores e a sua colónia. Flash Lab Educa. Uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.